Bora, Jumaro, toma uma. Quando ela dança, essa menina aí dá aula. Senta pra caramba, ela estragalha. Chegando no baile funk, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pavadão, pavadão grandão. Que pavadão, pavadão grandão. Que pavadão, pavadão. Ai, pavadão, meu Deus, pavadão grandão. Que pavadão, pavadão grandão. Que pavadão, pavadão grandão. Que pavadão, pavadão. Ai, pavadão, meu Deus, pavadão grandão. Que pavadão, pavadão grandão. Que pavadão, pavadão grandão. Que popotão, popotão. Ai, popotão, meu Deus, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão. Ai, popotão, meu Deus, popotão grandão, grandão, grandão. Bora, Tabosa, toma uma, bora. Ele não vai, não. Rapaz, sua mulher não quer deixar você ir, não, é? Quando ela dança, essa menina aí dá aula. Senta pra caramba, essa menina estragalha. Chegando no baile funk, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão. Ai, popotão, meu Deus, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão. Ai, popotão, meu Deus, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão. Ai, popotão, meu Deus, popotão grandão. Popotão grandão. E popotão, popotão grandão. E popotão, popotão.